Azul 4065, mantém ponto esperado no zero. Mantém ponto esperado no zero, contato. Da 3567, decolado ao Zuno 1, nós temos controle em Salvador, frequência no 20, decimal 80. 208. Passagem ao tráfego na Papá. O meu Mike Tango LR manter a pistola 7. Após 2 de amperes, eleva graça 3 do metro. Linha Juliette, mantenha a posição aguarde para início de táxi. Bruno 659, autorizado a decolar de 10, vento 130 graus, 10 mais. Iniciar 10, momento nada. Uno 659, decolado aos Uno 3, controle Salvador, 920, decimal 80. 208, igual mestre nada. Uno 9214, complete chame torre 1-8, decimal 95. 895, obrigado, boa tarde, né? 314. Papa Tango Eco Delta Fox, registro radar terminado, 2,6 milhas no setor sudoeste de Salvador, autorizado a chamar na frequência livre para a correção do seu voo e do seu pouso. Passando o turno no momento. A linha decola, azul 4065, vento 150 graus, 90 mais, de imediato. A linha decola de imediato, azul 4065. Presidente Boleda, eu vou ao médico 9. Controle, o Falcon 3. Falcon 3, controle. Ah, o Falcon 3 atinge com 100, o 080. Presidente. Estou em Salvador, boa tarde, Oxinão 63, número 4, estabilizado de LR. Oxinão 63, número 4, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Azul 4462, Juliette, posição 01. Quebec, para Aracaju, aguarde 4. Sim, para o controle? Sim. 3835, acione identificação, desça 4 mil pés, via chegada Bonf, ajuste 190 no 5. nós, Alice Delta, no 90 no 5. Autorizado, povo, pistão no 0, Xanã 63, 1 no 4. Suficiente para aquela nave da companhia conseguir ingressar no portão 04. Chamando o portão 01. Gente, autorizado a decolagem da 1-0, vai até 130 graus 1-0-9. Esquerda, iniciando o passarelo. 2-0-9, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 240. Passa a 2 mil pés, autorizado voar direto coral. Mais 2 mil pés coral, solicito o final nível 200, por gentileza. Eu vou 2009. Mantivemos coronel com centro do Recife. Ok, muito obrigado. Juliette para o portão 7. 7, portão 7, no 4. Na 1, no caso negativo, 1-3-3, decimal 9-5. 2-5-1-3-3-9-5, Recife, momento 9. Salvador, boa tarde, passarelo 2-3-2-3-3, decolar, se escuta. Foi bloqueada a mensagem para o voo 2009? Tudo mantém a nível de voo 200. 200, obrigado, voo 2009. Passarelo 2-2-3-3, decolar, se escuta. Pode iniciar a curva agora para a celesteira do Bang, sá? 2-2-3-3, afirmativo. Tudo mantém a nível de voo 160, via saída da bomba. A gente está livre da restrição, a gente não consegue cumprir o terceiro superior da carga, só o interior. Obrigado, está livre da restrição. Obrigado. Curva à direita, saída da DAEL, transição coral. 5513, transponder e 12080, controle. Papa Romeu, Fox Bravo, Juliette, serviço radar terminado, 40 milhas no setor oeste de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame Recife, em 1-2-6, decimal 0. Informação alerta, do dia 0, Fox Bravo, Juliette. Bravo, Juliette, confirme na prova de destino? Afirmativo, prova 2, gente, para serviço de informação de voo alerta, restrição 260. 260, chame o controle Salvador, frequente 120, decimal 80. 12080, Romeu Mike Tango. 1884, informo que o estimado para iniciar a decolagem de mais 2 minutos. O aeronave que decolou da 17 com perfil superior de subida e velocidade mesmo na saída. Ok, mantendo a posição, 1884. Índia Juliette, autorizada a decolagem da 17, o vento é 160 graus 09 nós, o ajuste do altímetro na 0 no 5, direita axé, meu pé. Djamo, Romeu Mike Tango. Passado 2-2-3-3, autorizado, vai na 13, vai dar. Obrigado, 2-2-3-3. Alcuna 3, serviço radar terminado, 40 milhas no setor noroeste de Salvador para serviços de informação de voo alerta Recife, em 1-2-6, decimal 8-5. Alcuna 3, chamada 1-2-6-8-5, graças de ataque. Azul 4065, Recife, em 1-2-5, decimal 1. 2-5-1-4-0-6-5, azul. Na saída 2-2-3-6, está sobre nessa posição de 3 horas, 1-6 milhas, no perfil de chegada bom, fim descida. Passando 070, tipo RB-720. Separar o destino da terra. No localizador. 2000, autorizado, mas foi a moto para fazer o tratamento. 3835, informou o tráfego na sua posição agora de 11 horas. Afastado agora em 1-4 milhas, o tipo do mesmo é o Alfa Tango 72 com Roma Oeste, passando 045 e subido até 1-60. Tá, 3-2-3. Voo 2009, chame Recife, 1-2-5, decimal 1. 3-5-1, voo 2009. Passando Vitorinho de Juliette, mantenha o número 10 em condições visuais. Corredor Axé, reporte passando para o da Barra. O nome é Axé, volta para o da Barra, Vitorinho de Juliette. 1-5. Eu recolagem 1-0-1-5, 9-2-4. Gente, aguarde instruções, o nome é o Tango Vitor de Juliette, mantendo o número 10, confirma. Cliente, ajuste na zona número 5, informe que recebeu 1202. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1884. Gol 1884, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 230 via saída PUCA. 230 via PUCA, 1884. Autorizado, Campina Grande, via rota do plano de voo, nível 370. Decola da 1-0, curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. O transponder 5532, controle 120, decimal 80. Autorizado, reposte na taxiway Hotel, altímetro 1014. Seguindo Juliette, informe sua chamada de pouso. Copiado. Papá Romeu, Romeu Mike Tango, chame Recife em 126, decimal 85. 2285, Romeu Mike Tango, boa tarde. Boa tarde, chama o serviço. Boa tarde, Chiné 6220, decolou na Tael, se escuta. Chiné 6227, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, via saída da El. 360 autorizado, saída da EL. Alguma chance da senhora condenar da EL ou Leda para nós, mais à frente? Passando 2000, pede autorizado, Vana, 13, Leda, chamé 6227. Pós 2000, autorizado, Leda, 6227. Torre, o controle está 3835, localizador. Torre 3835, complete na procedimento de Leda, que fez, chame torre 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado, está presente. Já foi autorizado o táxi até o ponto de da Papá para a aeronave em questão. Aguarde instruções então, mantenha a posição e aguarde o início de táxi. Essa aeronave parece estar acionando o local agora. Vitor Kilobota, escuta. Aí, ponto de lá no ponto de espera chama 2295-2590. Está 305. Gente, Papai Romeu Foxtrot, Serra Novembro, autorizado até o ponto de espera da Papai. Reporte para ingresso. Torre, Serra 3835, boa tarde, passou a Serra 1-0. Serra 3835, tráfego avistado, autorizado pouso de turno 0, vento 1-40 graus, 1-0, nós. Livre pouso, 1-0, tá 3835. Tente manter um ponto de espera da Papá, Fox 3 novembro. Do 35 livre pouso para o 0, 130 graus, 10 mais. É, queria pôr no lugar da 3035. Autorizado, se tiver que falar, tinha vontade. Passarei 2233, confirma o nível final é 160? Então 180 como final, 2233. Aguarde. Gol 1884, chame centro Recife em 126 decimal 85. 2085, obrigado, boa tarde, 1824. Livre decolagem da 17, o vento é 140 graus, 09. Meu Golf 5522, transporte. 522 o código. Então 3835, solo aos 33, leve braço na direita, solo Salvador no destino dos pontos. Passo na direita, 219. 121 decimal 1. 21, obrigado. Papá, meu Fox Air Novembro Livre, alinhado para o Tuna 7, reposte pronto. Eu 2230, autorizado subir a nível de voo 180. 2-0-2-2-3-3. Papá Romeu, Romeu Golf, decolado aos 3-3, time controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 120, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Fox Air na web, condição de alinhar e decolar de imediato? Gente, autorizado a linha de decolar de imediato, vento 140 grau 08 nós, a gente do último turno 014, Papa Romeu, Fox Air 90. Romeu, Romeu Golf, controle no 208. Coordenar 160. Sim, solicita como sinal 160. Afirmativo, é negativo. 170, se possível, 170. Gente, 170, submantenha 170 e vai na proa de Conde. Agora, Conde, 170, comigo, muito bom, obrigado. Passador 2233, chame Recife, na frequência 12, meia decimal 0. 260. JL e Matheus Sinal 7. 235 na Alfa, Alfa, Alfa, Juliette. Juliette, portão 8, na 335. Juliette, portão 8, na 335. Controle instalador, Alfa Romeo, Fox Air Novembro, decolado, posição 7, 1500 pés em subida, 260. Capitão, meu Fox Air Novembro, contato a Renan decolagem, me mantém em nível de voo 260, passando 2000, vou direto Leda. 2000 direto Leda, Fox Air Novembro. Salvador, Oceaneia 6227, pode ser mais difícil. Oceaneia 6227, agora afirmativo, autorizado a chamar Recife 125 do Sinal 1. 125, boa senhora, tenha uma boa tarde, muito obrigado. Aguarde o número 2, setor. Saída 2590, para decolagem do 90, então 30 graus do 90. E ele decolagem, se você é 2590. Solo 3165, pronto, taxi 203 a bordo, 3 horas e 30, Galeão. O 55, taxi até o ponto de espera da pista no 0, via Patione Índia. Ponto de espera 2185, ajuste no 0, no 4. E caminhões, distância, chegando aqui. Coluna 966, autorizado para estacionamento de Chamtax. Força 2590, contato radar na decolagem, se mantém em nível de voo 380, autorizado o Vana para o GLEFA. Subindo ao 380, voo ELEFA da presente 2590. Aliás, Victor Kilo Delta, livre decolagem da 17, vento 150 graus, 0 Victor Kilo Delta, Delta, decolado aos 4-3, confirma só o POV? Não, 8 a posse, POV do Kilo Delta. Quente, controle 208 do Kilo Delta. 208, do Kilo Delta. Controle, Papa Trevor, do Kilo Delta. 3192, restrições, uma centena na A, volvendo aquilo dela. 196, após a rolagem, foi autorizada, linha manter pistola zero. Gente, alerta o código 0122, mantenha sobre a linha voo visual, corredor e já posso parir que está em lance em Interlagos. Romeu, Foco Serra Novembro, chame Recife, na frequência 125 decima 1. 125 1, Papa Romeu, Foco Serra Novembro. 08. 10. Deve passar 2500, só um questionamento, querido, a 86 está fora. Negativo, TAM 3192. Não está recebendo o sinal do NDB em DCR. Bem, tivemos confirmar. O TAM 3192. Obrigado. Boa tarde, Salvador. TAM 3155, boa tarde. TAM 3155, contato armada na decolagem, submantém nível de voo 320 após 2000, voo Libra. Após 2000, direto Libra. 3155. Taxi, seu Chanel 6327, 119 a bordo, 2 horas e 50, alterna Salvador. O Xanaga 327, táxi autorizado, atalho, ponto de espera da 1-0, via Índia. Ponto de espera do Rio 118, decimal 95, ajuste 1-0, 1-4. Índia 118, 1-0, 1-4, 63, 3. Reposição, agora de 11 horas, 1-6 milhas, com o noroeste para a Polo Salvador, passando 3.700 descido, tipo uma bolsa 220. Gente, vê se quilo delta. Juliette, uma ameaçando de identificação, contato radar passando coral, voo para o OZIPAP e a proximidade de descida. Alinhar e manter pistão no zero. Uno 260, Recife, 0 a 250, boa tarde. 4118, 170-360, confirma. Azul 4190, vai fora. Alfa 31. Frente do tráfego, está 3192. Atingindo 2500. Frente, o tanto 3192, avante para a descida. Controle Salvador, 1966, boa tarde. 1966, contato radar na decolagem, subi, mantenha nível de voo 370, passando 2000 pés, vejamos. Gente, sabe 370, passando 2000 pés, jamo, 1966. Vai poder o Tafox passando essa posição agora de 3 horas a 4 milhas e meia, 2500 pés, mais 2720. Uma 8 já. Zero, pista no zero, vento no 30 graus, 099. Prato na ponte 1, 4, 1, 8. Alô, Xaner 6355, informação Quebec, autorização Guarulhos. 6355, Quebec, autorizado Guarulhos, via rota do ponto de voo, nível 360. Escola da 1-0, curva direita. Saída da El, transição módica. Transponder 5562, controle 1-0 do sinal 8-0. 6-0 autorizado, rota conforme o plano. Decola da 1-0, curva direita, da El Motiva. Transponder 5562, controle 1-2-0-8, Xaner 6355. Correto, 6355, chame para o pushback acionamento. Deixa lá. Gente, deixa eu ver, meu pé é autorizado o final do procedimento, confirma ainda se não recebe a informação de ingresso. Agora está recebendo, seria. Sim, segurada. Está fora? É, ponto Brasil, estilo 9, fato dentro do centro antigo, fato levo. Intensivo, fato level 050, bom for level. Salvador, bom, 620, boa tarde. 620, sendo identificação, desça até nível de voo 060, via chegada, Mari. Inicialmente o número 3 na aproximação manteve o perfil de chegada. Salvador, boa tarde, Xaner 6327. Xaner 6327, contato a linha de decolagem, submantém a nível de voo 240, passando 2000 pés, voo coral. 240, está voando coral da presente, passando 3000 pés, o 6327. Controle Azul 9023, solicito para o Guilherme Atuna, a partir da presença. Azul 9023, aguarde. Azul 9023, autorizado Voaduna, como número 1. Autorizado Duna, como número 1, 23, muito obrigado. Exato, Fran 3192. Fran 3192, completo, chame torre 198, decimal 95. 285, boa tarde, sir. Portugal 02-1 Alpha, confirme o indicador de speed. 310, Abigail 02-1 Alpha. Reduz o speed 250 knots. 250, Abigail 90 km de pode voar direto, vitória da conquista, a radial seria 256. Quilo Delta autorizado, vai direto destino. Direto destino, 90 km. Tá, Juliette, Romeu, desça nível de voo 050. Tá, Romeu Golf, serviço radar terminado, 62 milhas setor nordeste de Salvador, chame controle da Caju na frequência 120.3. Eco Delta Fox, ciente, aguarde para chamar a torre. Ok, já está listo. Tá, 3155, chame Recife, 125, décima 1. 3155. Eco Delta Fox, chame torre 198, décima 95. Já vai estar listo, obrigado. Delta Fox. Sabatango, Eco Delta Fox, ajuste no 0 no 4, reporte curta final para o pouso no 7. Ok, se eu voltar na curta final do 1 no 7, é a pior da Fox 4. Meia 327, sube mantenha nível de voo 180. 180, 6327. 1966, chame Recife em 126, decimal 85. 2065, 9966. 0-2-3, zero descida. 0-9-0-2-3, mil pés, ajuste 1-0-1-4. Para 2-0-1-4, 0-2-3. Tá, 3192 no solo 54, libere direita, chame controle solo em 121 decima 1. 121, boa tarde. Boa tarde, está 3192 em direção da alfa. Está 3192, está alfa, está 3 alfa. Alfa é ponta frente da delta, está 3192. Solo Salvador, Bazar de Bono 097, Quebec, na remota. Bono 097, formação Quebec, agora em Fox. Na pessoa do Bazar de Bono 097. Tem quanto está mantendo? 270. A gente mantém as proximidades de Sato e Duna para sequenciamento. 05392, boa tarde. Antuno 30 graus, Antuno 09. Tudo com o Bazar 07, o Águia da Fox. Meio de zero reautorizado, descida 3 mil pés, ajustado na 014. 3014, com meia 20. Azul 9023, autorizado, final do procedimento, ele é o que foi pista 10, a posse localizador. Confirmando, é o 9023, autorizado ILS. Afirmativo, Azul 9023, a posse localizador. Reportamento localizador, 9023, obrigado. Brasil 21 Alpha Bravo Speed 2209. And it sank 5,000 feet, altitude 31014. Yes, Capango Vitor Kilo Delta, serviço radar terminado, agora 450 milhas, Cito Salvador, chame Centro Recife, em 125, décima 1. Vitor Kilo Delta. Comando 3-2-7, foi autorizado pelo controle Léo, Voar e o Cove após passar a posição coral. Após coral, foi o Cove, 6-3-2-7, de trás. Uno 6-2-0-2-0-2-0-9. Uno 6-2-0-2-0-9. Uno 6-2-0-2-0-9. Uno 6-2-0-2-0-9. Salvador, boa tarde, 19918, acione identificação do seu nível de voo 060 via chegada Mari, número 5 na aproximação. O ano 620 irá seguir tráfego agora a posição de 12 horas e 10 milhas, um eco 190 com 178 de grande vídeo. Parece 709, Bruno 620. O número 620 está chegando anteriormente formado, que irá seguir o Alfa Tango 72, agora 9 milhas passando o dono. Certo, obrigado. Olho, o Chanel 6327 solicita guarda por Rio Leste. O Chanel 6327, mandando o preso coral, o serviço radar terminado, chame o controle Léo na frequência 1201. Léo 201. Número 20 pode conseguir descer? Primitivo com o número 620, deixa 2 no pés, livre LS que foi testado da caixa localizador. Botar o LS com o 620. Azul 9023, complete o procedimento LS, chame PEN 198, decimal 95. 2895, azul 9023. É Portugal de Lituva, na alta de 153,000 feet. Alfa Juliette Romeu Voiduna, em descida agora 4.6, ajustado 1-0 no quadro. O 2-3, final da 1-0. Azul 9023, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso na 1-0, azul 9023.

Livre das restrições, é o 2791. É livre das restrições até? É interceptado. Ok, então está livre das restrições até interceptar. O azul 2791, muito obrigado. Azul 6908, reduzindo 2009, desce até 2010. Reduzindo a 2009, desce até 2010, Azul 6908. Zero, Juliette para portão 4. Juliette, portão 4, 620. Azul 4118, autorizado a alinhar e manter, pistola 0. Ali mantém o 4118, forma clareza 3, beleza? Azul 4118, como recebe? Parece clareza 3. Portugal 021 Alpha, the ground at 09, leave the runway and call ground 121 decimal 1. Roger, leave the by the right at 121 decimal 1, Portugal 021 Alpha. Correto, vou fazer esse adicionamento 2285014 ajuste. Alfa Juliette Romeu. Alfa Romeu, Alfa Juliette Romeu, torre. Estabilizado GLF e intenções após marcador, prosseguiu no 7. Tente Alfa Juliette Romeu, reporte passando o marcador externo para o cancelamento. Romeu. Azul 998, autorizado o final do procedimento ILS que seja da pista 10 no próximo curso do localizador. Autorizado ILS que seja da pista 10, Azul 2791, vai na proa de Duna, descida 3.000 pés. 3.000 na proa de Duna, Azul 2791. Passou externo na presente, propõe, solicita mudança de regra, conseguiu no 7. Alfa Juliette Romeu, plano instrumento cancelado Azul 1, autorizado, curva pela esquerda, base curta pela direita, da 1 7, reporte na final. Alfa Juliette Romeu.